desportista, um automobilista brasileiro, é um piloto brasileiro e também um grande escritor francês, daqui a uns anos atrás, mas bem conhecido também, e se não conhecem vão ficar a conhecer um pouquinho mais. Então, muito bom dia a todas e a todos, bom dia de trabalho para quem está a trabalhar, uma ótima viagem para todos aqueles que vão pela estrada, acho que para a Conselho, e um bom dia para todos aqui, quem está aí por casa, à escuta na 96.2 FM ou então na radio-arconcielo.fr, para nos ouvir através da net em qualquer parte do mundo. Muito bom dia, e vamos começar o programa hoje com o Tony Carreira e o Calema. Quero estar contigo, é o tema desta canção. Logo a seguir vem O Comboio Descendente, uma canção do Zeca Afonso, mas desta vez traduzida um pouco pelos grupo UHF na voz do António Manuel Ribeiro. Depois vem o Sérgio Ralph e muita música, muitas vozes até ao meio-dia. Então fique bem, fique connosco, 196.2 de FM, porque é sempre assim, todas as manhãs de quinta-feira que estou aqui para vos oferecer estas vozes todas até ao meio-dia. Muito bom dia e até já. Yeah.

sempre desejei, sempre sonhei. Um dia a rapariga que nunca me faz sofrer e só me dá alegria, que me beija, que me abraça, eu me encantei um dia e foste aquela por quem me entreguei, que me domina agora. Para

povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar o fado, passarinho na podes não contar a ninguém, mas toma a conta dos meus tormentos como um presente de quem te quer bem. Guarda esta birra de menina, aceita a minha gentileza, guarda como uma certeza de haver quem te cairá assim. E se eu às vezes abuso do meu, é porque nunca acusas o toque. Por mais ciúme que eu te provoque, nem sequer um pingo do teu ciúme que não sai do peito. És vinho que corta gaito e queima como sal a vida onde fermenta todo o Ana Bacalhau cantou Ciúme. Ana Bacalhau, que é vocalista dos Diolinda. E agora vamos ficar com Polcos, Espelho de Água. Logo a seguir vem a Ana Duarte com A Mentira do Teu Olhar. Muito bom dia, boa quinta-feira. Olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. forte e exata de um azul quase profundo. Fiel como ninguém, faz da vida paixão e energia, toca sempre mais alguém. Mas eu não queria. Do teu olhar, cantou Ana Duarte. E agora vamos ficar aqui com uma dedicatória, vai ser para o Sr. Braga, que está à escuta, para ele um muito bom dia também, e vai ser o Carlos de Carmo com os putos. E logo a seguir vou ter outra para terminar a terça primeira hora de programa, para uma senhora que me pediu a semana passada uma canção que não encontrei, que hoje já tenho aqui e vou-lhe oferecer, como prometido é o devido. Eu prometi que estava cá esta semana para oferecer essa canção que ela me pediu. E então vai ser essa canção para terminar esta primeira hora de programa. Então vamos lá ficar com os putos e o Carlos do Carmo para o Sr. Braga para já. E depois vamos ter a lágrima para uma senhora que me pediu a semana passada e que eu não tinha cá. Então até já. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chuto na ladeira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira, a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta. Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo, e um puto que diz que não, se a porrada vier não deixo. Um berlinde abafado na escola, um peão na algibeira sem cor, e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa

sobreviver. Naquela vida perdida que nunca soube viver e voltar de novo. Quem dera. Saudade é voltar de novo. Quem dera. A tal tempo que saudade volta sempre na primavera. Só não volta a mocidade. O tempo vai se passando e a gente vai se iludindo. O tempo vai se passando e a gente vai se iludindo. Passa. Dizemos de quando em quando. Meu Deus, como o tempo passa. Dizemos de quando em quando. Afinal, vida vivida, cantou a Argentina Santos para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, grande fada, grande voz, que nos deixou há 15 dias. E agora vamos ficar com o da Matias Damasio, e depois vamos ter também a Ana Moura e o Tony Carreira. Muito bom dia, até já. Só liguei para dizer que está tudo bem, baby. Às vezes ainda dói, mas eu prometo vai passar. Se por acaso eu chorar nessa conversa, não liga, são saudades de nós dois. Eu espero que contigo também esteja tudo bem, que estejas a ser feliz com esse outro alguém. É que hoje bateu uma saudade que eu resolvi ligar, pelo não estar a incomodar. Está tudo bem, está tudo certo, amor, pois a vida é mesmo assim. E sinto pela tua voz que estás feliz, e pelo menos você conseguiu o que você quis. Yeah. E ouço os choros de crianças e me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo. Eu ainda sinto muitas saudades, saudades. À noite eu choro de verdade, verdade. Eu ainda sinto muitas saudades. À noite eu choro de verdade. Ai, como dói.

eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção, do jeito do teu corpo neste tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Foi o tango da nossa vida aqui com o Emanuel para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. E agora vamos ficar aqui com a recordação do dia 12 de dezembro. Pois estamos a 12 de dezembro do ano 2019. Estamos mesmo já a chegar ao fim do ano. E vamos aqui recordar então três pessoas hoje que nasceram no dia 12 de dezembro. E então vou-vos aqui falar de um grande cantor que tem por nome, o seu nome verdadeiro, Francis Albert Sinatra, que nasceu em Nova Jersey, mais conhecido, nasceu em Nova Jersey a 12 de dezembro de 1915. Mas que é mais conhecido com o nome artístico Frank Sinatra. Frank Sinatra, que foi um cantor, autor e produtor, sendo considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Foi um dos músicos recordista de vendas, com mais de 150 milhões de cópias mundialmente. Nascido na cidade de Hoboken, como italo-americano, que os seus pais eram italianos, começou a sua carreira musical na era do swing, na companhia de músicos como Harry Jantz ou Tommy Dorsey. Sinatra encontrou a fama como artista a solo depois que assinou um contrato com a gravadora Columbia em 1943, tornando-se o ídolo dos Bobby Shorts. Frank Sinatra lançou o seu álbum de estreia The Voice Frank Sinatra em 1946, mas a sua carreira profissional parou no início da década de 50, voltando para a cidade de Las Vegas, onde se tornou um dos mais conhecidos artistas da residência, integrando um grupo Rat Pack. A sua carreira renasceu com o sucesso do filme Enquanto Houver Homens, em 1953, e que lhe deu até um Oscar e um Globo de Ouro na categoria de melhor ator de coadjuvante. O cantor lançou vários álbuns elogiados pelas críticas, como Song for Swing, em 56, ou como Fly High Me, em 58, entre outros. Em 1960, o músico deixou a gravadora Capitol para iniciar a sua própria, lançando uma série de álbuns de sucesso. E em 1965 gravou September of My Heart, e também teve um prémio especial da televisão que ganhou, que se chama o Prémio Emmy. No ano seguinte, gravou uma das suas mais famosas colaborações com o músico-compositor brasileiro Tom Jobim, através de um álbum Francis Albert Sinatra e António Carlos Jobim, em 1967. Carlos António Jobim, que é o nome deste compositor, Tom Jobim. Sinatra se apresentou pela primeira vez em 1971, porém saiu da aposentadoria de 2 anos depois, gravando vários materiais e voltando a apresentar-se no César Palace, alcançando um grande sucesso com a canção New York, New York, em 1980. Utilizando os seus shows em Las Vegas como base, realizou as suas turnês pelos Estados Unidos e internacionalmente até pouco antes de falecer, em 1998. Com a sua saúde debilitada, Sinatra parou de fazer shows aos 80 anos, em 1995. E no dia 14 de maio de 1998, Frank Sinatra morreu de um ataque cardíaco em Los Angeles, na Califórnia. Frank Sinatra encontra-se sepultado no Desert Memorial Park, Cathedral City, Condado de Riverside, na Califórnia, nos Estados Unidos. E pronto, assim foi mais uma grande história aqui, um bocadinho da história, porque tinha muito de contar, se fosse a contar a história toda, então tínhamos aí para 3 horas ou mais, porque também casou, teve quatro vezes, teve 3 filhos, até que teve uma filha, a Nancy Sinatra, que cantou nos anos 90. E agora vou também recordar aqui mais 2 pessoas, que também nasceram no dia 12 de dezembro. Uma que é o Emerson Fittipaldi, que nasceu em São Paulo a 12 de dezembro de 1946, e que é um automobilista e empresário brasileiro, um dos pilotos mais vitoriosos da história brasileira. E depois foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de Fórmula 1. E para terminar... Temos aqui mais uma história, e é de um escritor francês bem conhecido, talvez para muitos de vós, talvez não, mas para muita gente é um grande escritor francês, que se chama Gustave Flaubert, que nasceu em Rouen a 12 de dezembro de 1821 e que faleceu a 8 de maio de 1880, e que foi um escritor francês, como disse, onde Flaubert marcou a literatura francesa pela profundidade das suas análises psicológicas, do seu senso de realidade, da sua lucidez sobre o comportamento social, e pela força do seu estilo em grandes romances tais como Madame Bovary, em 1857, ou também A Educação Sentimental, em 1869, sem contar os contos tal como Les Trois Contes, em 1877. E agora vamos aqui ficar com mais uma música. Vamos aqui terminar esta recordação como a comecei, que foi com o Frank Sinatra, e que vamos ouvir uma música deste grande artista, que foi o Frank Sinatra, e queria então aqui vos lembrar esta grande música do Frank Sinatra, que foi New York, em 1980, talvez um dos maiores sucessos do Frank Sinatra, a não ser o Stronger in the Night, em 1966, ou My Way, em 69 também. Mas para mim, penso que esta New York, New York, foi talvez um dos maiores, se não o maior, sucesso do Frank Sinatra, que vamos ouvir para terminar esta recordação de hoje, de 12 de dezembro de 2019, este dia do programa, que é sempre a todas as quintas-feiras, e vamos então aqui terminar esta recordação com New York, New York, de Frank Sinatra, que eu recordei hoje aqui. Muito bom dia e boa quinta-feira. Start spreading the news, I'm leaving today.

que colheste do meu colo. Foram cardos, foram prosas, arrancadas do meu solo. Será sempre a subir ao cimo de ti, só para te sentir. Será no alto de mim, de um corpo só, que exalta o seu fim. Lion Rams, e agora vamos ficar com a Lena d'Água do Tom Doce, em troca de um beijo salgado. Muito bom dia. Escrevo teu nome no chão na passada e o povo fica à toa. Me cá fica assim, agora tem um novo toque, segura. Mas ainda não vai embora, disso ainda só começou. Vem, tu te comigo, tu também, vem. Que o fim de semana já chegou, meu bem, vem. O tira a vida numa boa, se arrastou, já vacilou, mas numa boa, numa boa, numa boa, numa boa, vem curtir. Numa boa, numa boa, numa boa, numa boa, vem curtir. Meu amigo, nessa parte, pega na dama, mete de lado, escreve no salão, escorregou. Estamos já 6 minutos das 11 e acabamos de ouvir o Mercado Negro com os meus olhos te beijei. E agora vamos ficar com ele lá, o Wallace Medo e a Mulher Ferida. E logo a seguir vem o Rui Bandeira. Muito bom dia e até já. se sei sonhar. Se pensar que eu vou minha vida terminar, não vou na bebida me afogar, não. Não vou me acabar por causa dele. Estou acabada, que por isso foi trocada, por quem sempre disse ser sua. Quero prato que como gosto, não tem nem um pouco vergonha na cara. Bem hoje esqueces que ontem foste o vagabundo que andava sem ir à limpeira. Não é agora que andas a poxa, que tens que esquecer que da rua foste. Coração com paixão, meu amor, te dei. Está deserta se o amor nunca chegar. Mas quando estás aqui, tu és minha e eu sou teu. Por um instante, só tu e eu. Vejo-te num pranto, dizes que és feliz assim. Mas tu nem sempre choras quando estás perto de mim. E hoje sofro mais porque o tempo que passou, mesmo que eu queira, não volta. A vida irá mudar. se vais voltar. Espero a qualquer hora que tu venhas para ficar. Eu abro-te meus braços e tu corres para mim. Dois bons amantes para sempre assim. Passam 4 minutos das 11 e acabamos de ouvir o Rui Bandeira, Deixa o Amor Entrar. E agora vamos aqui passar aos fados, porque ainda não passei os fados hoje. Para todos aqueles que gostam de fado e não só, para o senhor Delfim, para a senhora Fernanda, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Augusto, Silva, para o Paulo Lindiano também. Um abraço para ele. E para o Paulo Jorge Costa também, um muito bom dia e tudo cá de bom. E para todos vós que gostam de fado e não só, hoje vamos aqui ficar com o Ricardo Ribeiro, Destino Marcado. Grande fado também, grande voz do nosso fado. E a Amália Rodrigues. E depois vamos continuar com muita música até ao meio-dia. Passam 5 minutos das 11, vamos lá então ouvir estes fados. De Ricardo Ribeiro e Amália Rodrigues, assim aqui é. Sei que prende a alma da gente. O fado tem não sei que prende a alma da gente. Nada se não vê. Tudo que a gente sente, nada que se não vê. um tudo que a gente sente. Eu dei-lhe a vida a valer, nada mais podia dar. Eu dei-lhe a vida a valer, nada mais podia dar. Agora, para viver, vivo sim, mas a cantar. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assim extasia. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assim extasia. Prefiro ser sempre triste para não morrer de alegria. Tinha o destino marcado, pois logo de pequenino tinha o destino marcado, pois logo de pequenino foi visto o destino de um fado, o fado do meu destino. Fiz do destino de um fado, o fado do meu destino. Minha vida renasce neste meu canto magoado. Minha vida renasce neste meu canto magoado. Cada um é para o que nasce. Nasci para o fado, cada um é para o que nasce, e eu nasci para o amarra, Amália Rodrigues cantou Deus, Caminhos de Deus, e mais atrás tivemos o Ricardo Ribeiro com Destino Marcado, grande fado, grande voz também, que é o Ricardo Ribeiro. E agora vamos ficar aqui com mais música até o meio-dia, porque já são 11 horas e 12 minutos. E vamos ficar já a seguir aqui com os Santos e Pecadores. E depois vamos ficar também com a Ana Moura. Não, não é a Ana Moura. Vem já a seguir a Ana Alains com Zanguei-me com o Meu Amor. E depois vem também o Henrique Iglesias e o Miquel Carreira. E depois vou ter aqui mais um fado. E que vou oferecer aqui uma pessoa também. Então, muito bom dia e até já. zanguei-me com meu amor. Não vi em todo dia, zanguei-me com meu amor. Não vi em todo dia, à noite cantei melhor o fado da moraria. À noite cantei melhor o fado da moraria. Só perdi uma saudade, vinha beijar-me aurora. Só perdi uma saudade, vinha beijar-me aurora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade, mandei a saudade embora. De manhã, arrependida, lembrei, eu pus-me a chorar. De manhã, arrependida, lembrei, eu pus-me a chorar. Quem perde o amor na vida jamais devia cantar. Quem perde o amor na vida jamais devia cantar. Quando regressou a la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo. 11:25 e acabamos de ouvir o Miquel Carreira e o Henrique Iglesias com Bailando. E agora vamos aqui ficar com mais uma dedicatória. Vai ser para o senhor Agostinho Monteiro, que já ligou. O senhor Agostinho Monteiro, que deseja umas boas festas a todos os portugueses, a todos os ouvintes da Rádio Arconcel, a todos os sócios e da minha parte também. Vou desejar umas boas festas para ele e toda a sua família igualmente. Então vamos ficar com Fernando Farinha, com os belos tempos. Pois é assim, o tempo passa e a gente recorda aqui. E é por isso que estou aqui todas as semanas para vos recordar para estas músicas e estas vozes da nossa música. Então vamos lá ficar com o Fernando Farinha e os belos tempos para o senhor Agostinho Monteiro. Muito bom dia e boas festas a todos. Soldado, passei a pronto, fiz do fado a minha luta. Era bom. E agora tenho saudades de quando eu era recruta. Que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Bica e eu responder à chamada.

Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas um instante. Amor dorido, amor magoado e que me dói no fado. Amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor vivido, meu amor amado. Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero. Carlos do Carmo cantou Campo Grande. E agora vamos ficar com a Cátia Guerreiro e é da parte da Maria do Céu para todos os doentes, para todos os ouvintes, para todos os animadores da Rádio Arconciel. E para ela então, também da minha parte um grande dia, bom dia de trabalho, porque vai trabalhar daqui a pouco. E então para ela tudo bom, muita saúde sobretudo. E vamos lá ouvir então a Cátia Guerreiro para todos os ouvintes da parte da Maria do Céu. Muito bom dia. Quero cantar para a lua, deixem-me cantar na rua, pois foi da rua que eu vim da rua, vim das pedras. Nada sei das vossas regras. Regras não são para mim. Deixem-me chorar ao vento. Deixem andar. Guerreiro cantou Quer Cantar para a Lua. grande canção, grande fado, grande voz, foi da parte da Maria do Céu, para todos os doentes e para todos os animadores e para todos os ouvintes, claro, da Rádio Arcanciana. Muito bom dia para ela, mais uma vez. E agora vamos ficar com o Carlos Mendes, com o Noturno, uma canção do disco Cravos e Mal Viver, de 1978. Muito bom dia, logo a seguir vem os Amor com Paixão, os Chutes e Pontapés. Amor, não sei da coisa mais violenta que ficar de noite à tua espera. É triste como uma manhã cinzenta, destruindo o coração da primavera. E aqui como um pássaro deitado, julgando vir na chuva a tua voz. A madrugada deita-se a meu lado, fingindo que na cama estamos nós. Mas eu sinto chegar esta amargura que vem fecharme os olhos e depois já nem sei se é um sonho ou se é loucura. No quarto onde estou só ficamos dois, e nada mais me importa, já não espero aquela que enche a noite de alegria. Então para dizer quanto te quero, eu faço amor contigo até ser dia. A noite de alegria. Então para dizer quanto te quero, eu faço amor contigo até ser dia. Quanto eu te amo agora, talvez assim esta tristeza se vá mais depressa embora. Eu sei cantar esta canção para te ver sorrir. Chutes e Pontapés cantaram Amor com Paixão. E agora vamos ouvir a Marisa, O Tempo Não Para. Pois já estamos quase a chegar ao meio-dia. E é da parte da Rosa Maria para a Maria do Céu, que ligou há uns instantes para ela. Então, muito bom dia também. E tudo cada um. Que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cantei, andei pelo mundo fora e não vi a hora. De voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Yeah. quem me transmite alegria. Ou sem ti, tu nunca estás longe de mim. Tu partiste sem deixar mensagem. Não tiveste tempo de comunicar. Ficou tão triste a paisagem. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Vamos ficar por aqui, não há tempo para mais. Estamos a chegar ao meio-dia. Vou-vos deixar com a RDP Internacional para as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes. Acabamos o programa com os Irmãos de Verdade. Eu estou tão sozinho, eu também estou aqui sozinho, mas é para vos oferecer estas músicas todas e estas vozes e tudo cá de bom da nossa música. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, boas festas e até para a semana.